Mas alô, dona de casa, amiga colega de trabalho, já chegou a telepena, olha, a telepena do Pinóquio. Como vocês sabem, nós teremos o sorteio toda segunda-feira e você vai contando as bolas que o nariz do Pinóquio cresce, tá me ouvindo? E aí você pode ganhar no último sorteio, que é no dia 1º de abril. E se você ganhar e o baú não pagar, nem eu! Agora vamos para o tão aguardado momento. O público pediu, o público mandou um e-mail para o Escola Show. E agora nós estamos trazendo para você o Vamos Brincar de Forca. Aí, muito bem, vamos receber o desafiante de hoje, o Ademir. Pode entrar, Ademir. Vem pra cá, Ademir. Você se inscreveu no programa, Ademir? Isso. Você se inscreveu com a revista do SBT, foi isso? É, fui na banca, comprei a revista para encher o cupom, né? Tá certo, Ademir. Tá certo. Você de casa também pode participar do programa com a revista do SBT. É só ir até a banca de jornal mais próxima da sua casa e pedir para o jornaleiro a revista do SBT da editora Butman. Ela custa R$9,90 e acompanha um DVD com muitas brincadeiras divertidas para você assistir com a família, tá certo? Bom, Ademir, vamos brincar de forca. É, você sobe aqui dessa varanda. Isso. Agora você vai vestir a gravata do programa. Vamos amarrar a ponta da gravata aqui na beira da sacada. E vamos pro jogo, Ademir. Valendo R$15. Você tem 15 segundos para assobiar o hino nacional. Ah, não, peraí. Essa aí é fácil. Essa é fácil. Olha aqui, ó. Mas perdeu, Rock, joga ele daí. Olha lá o Ademir sendo enforcado pelo gramado, tá ficando roxo com a língua pra fora. Acabou! É tetra! O Brasil é tetra campeão mundial de futebol! Acabou, ele perdeu! Infelizmente, ele não deixou eu concluir a pergunta. Era para ele assobiar o hino nacional dos Estados Unidos. Perdeu e morreu. Olha, infelizmente, a partir da semana que vem não poderemos mais exibir o nosso programa Vamos Brincar de Forca. O Ministério Público achou muito violento. Achou muito violenta. Por essa razão, o último vencedor ficará como campeão do programa e ele vai receber o prêmio de R$500 mil. É o Saddam Hussein de Oliveira, da caravana do Jardim Bagdá, Osasco. E por hoje é só, pessoal. Da semana que vem a gente volta. Tchau, pessoal. Muito grato.